enxergam como um símbolo pra justiça da humanidade. O herói número um, quem? Almighty. Acham que eu nasci assim com esse poder resplandecente. Só que a verdade é muito diferente. Como jovem Midoriya também nasci sem individualidade. Todos também duvidaram da minha capacidade. Disseram que nunca seria realidade. Não me importa, vou mostrar pra eles o que é um herói de verdade. Eu só queria um poder pra vencer todo mal. Acho que isso me fez merecer One for All. Pra carregar essa tocha fui escolhido a forma do poder pra proteger os fracos e oprimidos. Na sua hora mais escura, não deixe de crer. Pois sempre existe alguém que vai lutar por ti. Agora está tudo bem, sabe o porquê? Você sabe o porquê? Porque eu estou aqui. Com um sorriso vou vencer o quê? Todo mal, isso me fez merecer o quê? One for all. Se for pra te salvar, não vou voltar atrás. O herói número um, Almighty. Pulo da paz, com um sorriso vou vencer o quê? Todo mal, isso me fez merecer o quê? One for all. Se for pra te salvar, não vou voltar atrás. O herói número um, Almighty. Pulo da paz. Mesmo que não acredite, minha força não tem limite. Não posso fraquejar, não importa o inimigo. Pra vencer eu vou além dos 100% se isso for preciso. Não acredite em tudo que te digam, young boy. As mágoas são barreiras que só o amor destrói. Te rebaixaram e eu sei que isso dói. Mas eu acredito em ti, você pode ser um herói. Protejo todos do perigo, é desse jeito que eu vivo. Derrubo qualquer inimigo que estiver no meu caminho. Defendo os meus amigos, por eles sou imbatível. Mesmo que eu tenha medo, ainda vou manter o meu sorriso. Não deixe de crer, pois sempre existe alguém que vai lutar por ti. Agora está tudo bem, sabe o porquê? Você sabe o porquê? Porque eu estou aqui. Sabe como é acreditar num sonho desde que era criança? Que eu perca tudo, mas não perca a fé de que mesmo longe o topo se alcança. Quantos que eu já vi conseguindo aquilo que eu quis, a diferença deles pra mim. Eles sempre desistem, eu não tenho limite.